Agora, aqui na CBN, Direitos do Cidadão. Tudo o que você precisa saber sobre seus direitos com o advogado Túlio Bandeira. Olá, amigos. Eu sou Elcio de Andrade e está no ar mais um programa Direitos do Cidadão com o advogado Túlio Bandeira. Este programa trará esclarecimento sobre todos os seus direitos, direitos do cidadão. E o assunto de hoje é a aposentadoria. Doutor Túlio, a dona Jacira tem 61 anos e quer saber qual é a idade correta de se aposentar. Dona Jacira, a idade de aposentadoria para as mulheres é 60 anos. A senhora deverá procurar um escritório do INSS da sua cidade, se no caso for Foz do Iguaçu, procure o INSS da sua cidade para se instruir de como deverá a senhora dar entrada nos documentos para a sua aposentadoria. Veja que a idade da senhora já completou, 61 anos, é com 60 anos que a senhora adquiriu esse direito, mas a senhora tem que ver os documentos necessários e a contagem de tempo que será feita lá por um servidor no escritório do INSS da sua cidade. Já aproveitando, a idade para homens é 65 anos, nas mesmas condições. Deverá procurar um escritório do INSS, fazer os cálculos e também saber quais os documentos deverão ser juntados para o requerimento da aposentadoria. Muito obrigado, doutor Túlio. Você também pode participar do programa Direitos do Cidadão enviando as suas dúvidas. Entre em contato conosco através dos telefones 99347011 ou 3523-2211. Se preferir, acesse a nossa página no Face, Direitos do Cidadão. Muito obrigado e até a próxima edição. Você ouviu aqui na CBN Direitos do Cidadão, com o advogado Túlio Bandeira.